normal. Jesus está voltando, anunciando o final. O teu nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. O nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. Tanto gira, infelizmente é fatal. A mãe que muito chora no velório passa mal. O teu nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. O nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. O nome livra, liberta, irmão, correndo perigo. Ele me tira da morte, dos laços do inimigo. Prossigo, vou caminhando, esperando, parceiro, a volta de Jesus Cristo, o rei chamado Cordeiro. Herdeiro, não das cadeias, senzala jogada ao léu. A minha pátria não é o Brasil, a minha pátria é o céu. É cruel de ver os mano perdendo o tempo inteiro, pra depois chegar final, virar brinquedo nos veneno. E lava as minhas vestes, é no sangue do Cordeiro que me livra da polícia. Polícia do mundão o tempo inteiro. As promessas eu espero, confiando com amor. Que me livra do inimigo, aguarda a volta do Senhor. O tempo passa e para eles é normal. Jesus está voltando, anunciando o final. O teu nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. O nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. Tambor gira, infelizmente é fatal. A mãe que muito chora no velório passa mal. Aguarda a volta do rei, mano, porque sou ser humano. Porque a vida é só uma e aqui não tem engano. Não porto armas, as balas são de papel. Que não furam, não matam, não raspam, levam pro céu. Nesse nome me traz paz, nesse nome me dá luz. Nesse nome eu espero, o nome é Rei Jesus. Seduz, nos pente quente, proposta do inimigo pra mim. Poder entrar pra sair, de corpo duro, seguro na salvação. No nome do meu Senhor, quem espera sempre alcança, louvado seja o Senhor. Pipocou nas rebeldias, covarde, cenário louco. Goiânia, Jesus voltar, o bicho vai ficar louco. O tempo passa e para eles é normal. Jesus está voltando, anunciando o final. O teu nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. O nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. Tambor gira, infelizmente é fatal. Chora no velório, passa mal. O teu nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. O nome é rei, nome é rei, nome é rei, nome. Jesus.